Estamos chegando agora com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádios, para todo mundo pelo atlântida.com.br, o site da rede Atlântida com mais de 3,5 milhões de acessos no mês. 1:04, chegamos com Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas Tim estão na Colombo, você pode, você merece, não é mesmo, Alcemar? Alcemar, querido! É. Tudo bem? Seja bem-vindo, Alcemar. Como é que vai? Eu tô muito bem. Tudo bom, que bom. E o Zacarias também? Tá aqui, tô bem. Que bom, Zacarias. E o Antônimos Gourmet? Olá! Aqui, Antônimos programa Gourmet, com um estúdio cheio hoje. Tudo bem, Mr. P? Tudo bem também. Tudo certo. Fala aí, Potterzinho. É nóis, tamo aí na área. Potterzinho, sabe por que, que o jacaré não entrou no céu, né? Porque tinha, não bateu palma? Não, porque tinha boca grande. Não, porque o bracinho é curto, não faz sinal. Não conseguiu fazer sinal. Ah, é por isso? Também. Ai, por isso também. E tu, Porazinho? Tô bem, velha. Ah, velha. Tudo certo, velha. É uma vibe esse Porazinho. É, Porazinho chega aqui no estúdio todo dia, a gente se abraça. É a vibe. Se abraça, troca energia. Eu sou da turma do abraço, né? Eu também, cara. Eu sou da turma do abraço. Não sou do aperto de mão com a mão esquerda. Hoje de manhã até abracei um que eu nem conhecia no trânsito. Abracei. Ô, vem cá, me dá um abraço, velho. Tem um vídeo coprodução Porã e Piangers que é sensacional, né? Exatamente. Você tá no bloco Pretinho, né? Abraços grátis. Bota lá, Porã de sunga no centro. Muito bom, sensacional. Pode botar no YouTube. Bota no YouTube direto. Não, no Brado Pretinho, se botar abraços por anjo, aparece. Vem direto? Beleza. É? Fala, Maurício Amaral. Eu tô muito bem. Coisa bem boa. Muito bem também tá a estrela móvel do Pretinho Básico desta segunda-feira, o homem galpão crioulo, Neto Bagudes. Deus o livre, meu compadre. Muito bem, graças a Deus, né? A gente tá vendo, Neto. Trazendo milhares de abraços lá de Santa Catarina. Coisa boa. Fizemos milhares de abraços, principalmente pro pessoal da RBS TV Chapecó, da Atlântida Chapecó certo. Também. Galera, colegas querida. Lá, que estavam em Itá no Festival do Inverno, onde foi o Galpão Crioulo, uma cidade que no ano 2000, não sei se vocês acompanharam na imprensa aí, uma barragem foi aberta. Sim. E ela foi coberta d'água, até né? Até uma igrejinha que ficou umas só torre, a igreja, né? Cara. Sobre umas torres da igreja. É um lugar maravilhoso, então até agosto as pessoas têm a possibilidade de participar do Festival de Inverno. O Galpão Crioulo esteve lá também, gravando com um monte de gente bacana, então. Manda um abraço pra RBS TV Chapecó. Muito bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico e vamos descontrair a audiência da Atlântida até as 2 da tarde. Pode crer. Eu já cumprimentei o Mr. P. Sim, Potter, já cumprimentei. Sim. Como é que eu vou esquecer do Mr. P? Ah, que não, isso? Mr. P que é dúvida. Começamos uma semana de tempo agradável, temperatura agradável. A semana vai ser assim, de temperaturas altas, porém com instabilidade. Nem tudo é perfeito. Hoje a máxima pode alcançar até mesmo 25 graus na tarde. Meu Deus! Que isso? Um dia é frio, outro dia é quente. É, né, Zaca? Aí vai lá o porco lá em casa e se gripa. Tá gripado, Dedé? A gripe do porco. Ele fica espirrando e passa a gripe do porco, aquela enhundum. E aí fica aí com o porco espirrando a noite inteira. Mas sábado, e não consigo dormir. Sábado o Dedé tá bem vivo. Até fez um. É gol de cabeça o Dedé fez. Traz o Dedé aí, Zaca. O porco tá gripado. Cadê o porco? Não veio? Não veio hoje o porco. Não, tá gripado? Não, nós vamos pegar gripe suína, cara. Não, vamos lá. Ah, eu me fascinei, cara. Fica espirrando em mim. Conta a gripe suína? Claro. Essa gripe é a suína, sim? H1N1. Ah, não, eles falaram no início que era. No começo era suína, né? Não no começo ela foi suína. Agora ela é gripe A. A partir de amanhã deve começar a chover no sul do Brasil e a instabilidade então vai se estender até o final da semana, quando se intensifica. Meu Deus, a instabilidade. Muito bem. Assim, quanto mais muito bem. Super. É. Parece atrasado do Bolívar pro Klemmer naquela vez. Isso. Fazer. Atenção, levantou a defesa do Vasco, onde não tem ninguém do Vasco. Apenas Bolívar com tranquilidade atrasou o gol. Cara, olha só, 4 homens armados invadiram e roubaram equipamentos da sede da MTV no bairro Sumaré, zona oeste de São Paulo, no final da noite de domingo. Os bandidos entraram na emissora de TV por volta das 11:20, renderam o vigia e roubaram 7 monitores de computador, 3 notebooks e 1 cafeteira. Ah, cafeteira. Só isso? Cafeteira dos caras. Para aí, cara. Ladrão também toma café, velho. Cafeteira, pra... galera. Por que não pegaram umas câmeras em HD? Quem roubaram da MTV lá, Faustão? Cafeteira, galera. Eu pensei que podiam ter levado alguns clipes. Não, podiam ter levado alguns apresentadores. Alguns, não, mas tá aí o YouTube já tem, né? Os clipes, né? Precisa roubar. É verdade. Pô, que pena, né, que cara? Fica a dica aí, né? Pras empresas. MTV, né, pras empresas dar uma reforçada aí na segurança. Sabe quando eu trabalhava? Café, né? Sabe quando eu trabalhava alguns anos atrás na Band aqui em Porto Alegre, a empresa sofreu esse mesmo tipo de ataque, né? Mas foi mais cruel, né? No Morro Santo Antônio, levaram muito equipamento, renderam funcionários, foi um troço bem tenebroso há cerca de uns 6 anos atrás aqui em Porto Alegre, no Morro Santo Antônio, cara. Tô vendo, que coisa louca. Um colega, inclusive, que estava no ar, na rádio lá, foi rendido e pá, uma situação muito difícil. Houve também uma vez aqui na Atlântida, né? O Márcio Passo foi rendido por um cara que entrou e tal, fez ele de refém aqui dentro do estúdio. Era outro mesmo. Clima, né? O cara não era assalto, ele só queria tocar o som dele. Fica a dica aí pra vocês, quer tocar o seu som, manda pra nós o som, não precisa trazer aqui armado. Grande abraço pra ele que tá aqui na frente. Cara, continua tentando, viu? E outra situação também, a nossa querida colega Flavinha Amor, quando trabalhávamos em uma outra emissora no campus de uma universidade, o campus vazio, nas madrugadas, horário que ela fazia, ela levava o seu Rottweiler junto. E aí ficava no estúdio, a Flavinha e o Rottweiler. E eu encontrava com ela, porque eu fazia o programa logo depois do programa dela. De manhã cedo, é, exato. Cheguei lá uma vez, dei de cara com um baita num cusco parado na porta. Um Rottweiler. Vai tá dica. Que isso, fica aí a dica. Rottweiler. São esses Rottweiler aí. Pois, por falar nisso, rapaz, a Ubra estaria aprovando estudantes de ensino à distância sem correção de provas. Há cerca de um ano, a Ubra estaria lançando notas no sistema sem a análise das provas. A denúncia apresentada à Polícia Federal é de um ex-funcionário da instituição, que prefere não se identificar. Ah, bom. O homem fazia parte dos quadros da Ubra até a semana passada, quando foi demitido. Aí ficou chateado, né? Foi aí demitido, ficou chateado e resolveu. Aí chamou o Grisotti. Ô, Grisotti! Aí ligou o ventilador e foi, né? De acordo com eles, as provas não corrigidas são do tipo dissertativas, em que os alunos escrevem as respostas. A demora pra ler. Elas possuem peso maior na composição final da nota. A reportagem da RBS TV obteve imagens da sala onde estão armazenadas centenas de provas que estariam sem correção. Vai. Vestibular para o ingresso no ensino à distância da Ubra pode ser suspenso ou adiado. Lamentável. É, lamentável. Se não. Forma a gente sem a averiguação da capacidade, né? E o mais lamentável mas não entra a gente, né? O mais lamentável é o seguinte, né? O ensino à distância no Brasil, né? Para regiões assim de interior, pessoas que. Porque hoje em dia com a internet ficou mais fácil ensinar à distância. É uma baita saída. É uma saída. E aí uma universidade que pô, tem nome, tem, né? Como fazer esse ensino à distância, acontece esse tipo de coisa. Imagina faculdades menores, né? O que não acontece? É complicado isso aí. I make the discourse, discourse of the English, I make the faculdade. O que é, Joel? I make the discourse of the distance. Uh-huh. I make ele inglês. Fez o curso, fez o curso de inglês. Discurso. Very good, very good. É que ele fala inglês em vários idiomas. I formed, I have formed. Uh-huh. I have formed. Tá bem. Tá bom. Antigosa! Portuguesa! Fabrício! Me compreendes, Dudu? Cara, eu comecei a falar do tempo aqui, já dei o primeiro destaque do Clique RBS, o segundo, e não falei que hoje é Dia Mundial da População. É dia de nós. Vamos fazer festa então, é né? É o dia da população. Então né, é feriado gente? Pra todo mundo. Eu hoje vou dar uma descansada, vou numa sauna, relaxar. Oba! Com mais de 6 bilhões de pessoas, a população do mundo aumenta anualmente em 75 milhões. Meu Deus, gente. E hoje também é dia, sabe de quem, cara? Quem? Do mestre da banda. Ah, o mestre da banda. O mestre da banda. Pode ser o mestre de bateria. Vai um abraço para Mestre Brinco. Como é que tá a situação do Imperadores? A situação do Imperadores tá legal. Essa semana tem o concurso de samba enredos. Olha aí, na quarta-feira tem a Quarta Nobre. E também a Imperadores está lançando a campanha Faça o Bem Sem Olhar a Quem, para arrecadar agasalhos e alimentos para o inverno nesta Quarta Nobre. E a partir do sábado, dia 16, todos os sambas que estão no concurso de sambas enredos estarão sendo apresentados na quadra da escola. Sim. Com a bateria do Mestre Brinco tocando lá, o Mar Vermelho e Branco. Coisa boa. E vai ser muito legal. Então, já que perguntaram, um recado, um ouvinte nosso, Vinícius Brito, filho do Cláudio Brito, ele é compositor de samba, né? Sim. E ele tá na final do samba enredo da Imperadores. Exatamente. E na final do samba enredo da Mangueira. Baita compositor. Mais de 1.000 sambas pode comprar pro monte, sim, né? E aí passou pra final na Mangueira. Eu não sei se ele já foi, se ele vai pro Rio de Janeiro, que vai ter a escolha do samba enredo. Imagina se ele é o cara do samba enredo da Mangueira, cara. Demais, legal, né, cara? Demais. Parabéns. Eu não me lembro de ter algum gaúcho que tenha sido. Ano passado, um pessoal aqui de Porto Alegre concorreu, inclusive, o Vinícius Machado, que é o nosso intérprete do samba, defendeu um samba lá na Mangueira também. E o pessoal chegou até as partes finais, assim, do concurso. Muito bom. Novo teste produzido na Fiocruz confirma o HIV em 20 minutos. O teste será distribuído pelo Ministério da Saúde na rede pública a partir do segundo semestre, em breve, já, logo, já logo. Já estamos no segundo. Atualmente, a espera pela confirmação pode chegar até a um mês. O grande drama disso aí é a reconfirmação, né? Tu, por exemplo, tu tem o teste positivo, aí tu precisa fazer um segundo teste, e por muitas vezes tu tem que esperar 30 dias, aí tu fica 30 dias numa angústia absurda. Ah, ô cara, eu vou te dizer uma coisa. Porque no primeiro tu deu positivo, aí tu tem que esperar mais 30 pra ter um segundo. Sim, sim. Tu imagina o que te passa na cabeça durante esses 30 dias. Eu tenho um amigo que teve exatamente isso, cara. Ele ficou todo esse tempo e aí deu negativo o segundo. Uma violência psicológica absurda. Eu vou falar uma coisa muito grave, muito séria agora, muito forte. Eu prefiro ter a confirmação do HIV positivo do que a revelação de um tumor, por exemplo, no meu corpo, assim. As pessoas conseguem conviver, né? Claro, cara. Com a AIDS hoje, com o coquetel, tu vive muito bem, praticamente negativado. Mas o câncer inicial também, né? Eu prefiro nada. Não, eu tô falando de um câncer que tu vai ter que lutar contra o câncer. É uma situação que não tem escolha. Se eu tivesse que escolher, né? Se eu puder escolher um tumor ou AIDS, toda vida. Mas sabe que as pessoas têm mais medo do HIV, né? Por uma questão psicológica de cultura, né? Que realmente é o preconceito, né? Recebia o veredito de morte. Não, olha só. Ao ter o positivo. Maurício, eu acho que principalmente o preconceito pós a doença, né? Que é, quem tem câncer, todo mundo abraça e tudo mais, né? Agora, se tem AIDS, tu vira um marginal, né? É verdade. Tu vira um bandido na sociedade. Não deveria ser, né? Mas que eu entendo o que o Fetter falou, porque hoje em dia uma pessoa doente de HIV, ela consegue ter uma vida normal. Próxima do normal. Não, por normal. Normal. Tomando medicamentos. E dependendo do tumor, tu pode morrer em algumas semanas. Exatamente. Cara. Esse que é o punch da situação. Magic Johnson, eu fiquei sabendo que ele tinha AIDS em 1991. É verdade. 20 anos. Aí o Magic Johnson, né? Pegou numa relação heterossexual, né? Sim. Que naquela época se dizia que não tinha possibilidade. Lembra quando nasceu? Primeiro disseram que a AIDS era a doença dos gays, né? E aí depois ficou sabendo que não é só mulher pega de homem, né? Mas ele tá aí porque ele é mágico. É médico, tudo isso. Ele tem muito dinheiro pra tratar, né, gente? Tem a Johnson & Johnson por trás também. Pesquisa realizada pelo grupo Nuances, ONG que atua na luta pelos direitos dos homossexuais. Uma salva de palmas a Nuances, de verdade. De verdade. Maravilhoso. Grande abraço pra galera da Nuances. Essa pesquisa feita pelo grupo Nuances revela que 30% dos homossexuais já sofreram algum tipo de discriminação por causa da sua orientação sexual. A pesquisa aponta ainda que em 24% das vezes, os autores das agressões são seguranças privados de casas noturnas, bares e restaurantes. Por quê? Porque são grossos. Ah, sim. Grossos. São insensíveis. 24%? São 24. Ignorantes. Truculentos. Pouco tolerantes. Eles são truculentos com o quê? Por exemplo, com assim, eu não sou gay e eu já fui maltratado por segurança. Ah, aqui tu parece ser um gayzinho. É, tu tem tudo, né? Mas eu não sou gay. E aí? Agora, a minha dúvida é a seguinte: quando um cara maltrata um gay, ele tá maltratando o gay ou ele tá maltratando o ser humano? Depende da motivação. Aí, nesse caso, é porque houve demonstração de carinho. De falta de carinho. Deixa eu terminar aqui, ó. Olha só, eles agrediram. Não, só tô perguntando. É que aqui é autoexplicativo. Eles agrediram ao presenciarem demonstrações de afeto entre homossexuais. O que foi motivado foi o ato. Eles agem com violência física e psicológica. É brabo isso aí. É uma coisa muito engraçada. Aí os gays reclamam que tem que ir pra guetos, né? Tem que ir pra bares específicos pra eles, né? Que é uma pena, né? É uma pena. O comércio perde, né, cara? Porque gay gasta muito, né? Gay é burro, né? Gasta sem precisar, né? Como assim, cara? Não chama os gays de burro, cara. Cara, desculpa dizer isso, mas assim, o gay é um cara evoluído, entendeu? O ser humano que está, digamos assim, no desvio da sua orientação sexual, ele é um cara muito evoluído, cara. Eu acho muito assim, mais cara, que qualquer um de nós. Edu, durante a minha vida inteira, eu frequentei muitos ambientes. Pessoal. Sim. Muitos ambientes. Frequenta, né? Tu vem na Rádio Atlântica? Não, assim, não, eu digo festas, cara. As festas tá. Onde existem gays. Sempre tem mulher bonita, cara. Onde tem gay, tem mulher bonita. E música, tem boa. Música boa. E música boa, é verdade. E assim, um ambiente descontraído. E um ambiente não, legal. Que gay gasta, que gay boa. Extravagante. Depende também, né? Gay adora uma champanhe importada. Então gastam bem. Prefiro o rodeio, cara. Gay adora comprar lagosta. Esses dias eu liguei porã, que tu acha que eu vou num bar gay? Porã, vai, meu. É música demais, legal, é demais, uma mulherada. É demais, aí eu fui lá e um gay pegou no meu saco. Encheu a mão, assim, pegou, não, sabe, não, pegou no meu saco. Aí eu liguei porã chorando, né? Chorando, já sem roupa, chorando. Olha aqui, o nosso querido amigo Frotinha, que é nosso segurança. É gay? E Frotinha, não, Frotinha parece diz, que é, eu trato que é. Bem vocês. Ah. É. Tô com uma fome, Moreno! Tô com uma saudade, Moreno! Beijo, Frotinha. O Frotinha é aquele cara que assim, deixa eu descrever o Frotinha. O Frotinha tem quase 2 metros de altura, quase 2 metros de largura. É uma mãe, é uma moça, mas mexe com ele. Mexe. Mexe com ele pra tu ver. Mexe que ele mostra o poder dele. Mexe com o Frotinha, cara. Amigo! Ah, e é bom conviver com o Frotinha, porque o cara vai aprendendo, né? O cara vai aprendendo com o Frotinha. Não, é atento, né? Esses dias o Frotinha, posso contar, Frotinha, o lance da carteira, o Frotinha perdeu os documentos. Vou contar, tá, Frotinha, por conta e risco. O Frotinha perdeu os documentos. É, enquanto eu estiver falando, tu pode me mandar o torpedo com sim ou não, para, tá, Frotinha? Ou para! Frotinha perdeu os documentos dele e tal, perdeu a carteira, nós anunciamos aqui no programa, alguém achou os documentos do Frotinha e ligou pro telefone que tinha lá no cartão do Frotinha, ó, tô com teus documentos aqui, pá, queria 50 pila de volta, pá, me dá 50 pila, eu te devolvo os documentos. Frotinha, dá uma beleza, ok, vamos nos encontrar, onde é que quer me encontrar? Frotinha perguntou pro cara, o cara falou, ah, é tal lugar, tal hora tava lá o Frotinha e o maluco com a carteira na mão. Frotinha, vou ir, Frotinha. Se não me disser nada, eu vou ir. Aí o cara viu que tava chegando o dono do documento. E aí chegou o dono do documento e o cara... Cadê meu 50 pila? E o Frotinha pegou a carteira, abriu a carteira, só tinha os documentos, o dinheiro que tinha na carteira não tinha mais, tinha mais de 50 pila. Frotinha pegou a carteira e disse pro cara, não vou te dar 50 pila. Tinha mais de 50 pila dentro da carteira. E o magrão, pô, mas... Pá, bum! Caminho, tá, já pegou meus 50 pila aqui, mano. Agora caminho. Só quero falar que extorquiu o Frotinha. Eu queria avisar que quando eu perder a minha carteira, quem vai buscar a minha carteira vai ser o Frotinha. Ah, mas não dá isso, né? Isso é extorsão, né? Isso aí, Moreno. É extorsão, velho. É extorção, Moreno. É um mal educado, Frotinha. Coitado do cara, ligou pra ele pra devolver os documentos. Ah, é, coitado do cara. Dá uns 20 pila. Coitado de mim. O cara tá extorquindo. Não, mas e se o cara achou a carteira sem nenhum dinheiro? Mas seja cidadão e entregue. Eu já achei umas 10 carteiras, eu pego o dinheiro lá. Mas olha aqui, meu, tu não tem que pedir 50 pila pra devolver a carteira. Carteira do cara, rapaz, onde é que nós estamos? 40 fila. Não. Não dá Joel, já perdeu os documentos, Joel? E have the loss de documento e the very mamão de obra de qualificante pra fazer documento. Não. Have no name no talk de assunto. E o que tá escrito na carteira do Ortigosa? Fabrício! Vamos dar uma girada aí, 1:21, Mr. Pilha. Boa tarde, pessoal do Pretinho. Segue o meu desabafo. Michele Prado é que manda. Prestem atenção. Nós mulheres não ficamos carecas. Vocês sabiam disso? Ficam. Ah, é? Ficam. Temos um dia internacional. Podemos sentar de pernas cruzadas porque não dói. Podemos usar tanto rosa quanto azul. Ai, tá bom. Temos prioridades em boates ou em qualquer outro lugar. A idade não atrapalha no nosso desempenho sexual. Atrapalha. Se somos traídas, somos vítimas. Se traímos, eles são cornos. Sempre sabemos que o filho é nosso. Não pagamos a conta, no máximo rachamos. Podemos dormir com uma amiga sem sermos chamadas de lésbicas. E finalmente, por último, fazemos tudo que um homem pode fazer, só que com um detalhe. De salto alto. Vai trocar pneu de salto alto. Sabe o que ele falou, galera? Não, deixa fazer o que quiser vai de salto uma alto. Resistência aqui, chuveiro de falou, salto alto. Falou aqui de uma coisa que eu nunca tinha notado mesmo, que as mulheres têm prioridades em boates, né? Esse dia eu fui numa boate e as mulheres, todas elas estavam no melhor lugar, em cima do palco, dançando. Sabe, que é o melhor lugar, sim, né? Sim, mas, cara, melhor lugar, sim, todas sim, em cima no palco dançando. Uhum. É mesmo, cara. Grande abraço a você. Algumas podem até tirar roupa se quiserem, né? Palco. É, ela saiu com menos roupas, uma saia, uma coisa assim, mas tipo assim, eu perguntei quanto é que é pra ir lá em cima, o cara assim... Ah, tu quer ir lá em cima? Tem que ser mulher. Você tu negocia isso aí. Ah. Fez matéria? Quanto é que é pra ir ali em cima? É só eu quero ir ali no puleiro. É. O que tu quer? Contar uma história pra vocês aqui. Então conta. Ah, tá. Tá na hora de mostrar com quantas linguiças se faz um bom churrasco, Porã. Começou o primeiro concurso que vai eleger o melhor assador, senhor Neto Fagundes, do Rio Grande do Sul. É o Antônio. O Antônio está na parada, depois eu conto melhor, tá? O Espeto de Ouro Lebon. Para participar, entra no site espetodeourolebon.com.br. Mande uma foto do seu churrasco e responda a pergunta. Por que você se considera o melhor assador do Rio Grande do Sul? Aí depois tem que comprar umas linguiças Lebon, fazer um bom churrasco e convencer os vizinhos, os amigos e os parentes a entrar lá no site espetodeourolebon.com.br e mostre quem é o número um das churrasqueiras aqui no Rio Grande do Sul. Churrasco não basta ser bom, tem que ter Lebon. Eu faço uma asinha de frango 12 horas, cara. Deus o livre. As asinhas é bom. Sabe eu que. Guisado no espeto, cara. Vai ter uma grande final. Vai ter uma grande final. E aí. Pode ser que eu pente na final lá pra avaliar os. Pra comer a carne. Pra comer as carnes. Pode ser churrasco de bife de fígado. Pinta pode lá que eu te espeto. Pinta lá que eu te espeto. Eu vou me escrever. Muito bom, muito bom. espetodeourolebon.com.br. Entra lá. E aí, Faustão? E então, galera. Fausto Silva. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo agora. Tava bom o programa ontem com o Casagrande. Casa Grande ontem. Porra, rapaz, Casa Grande, que galera. Momento da TV brasileira ontem com o Walter Casagrande abrindo o coração dele no Faustão, cara. Abrindo loucura. O coração eu fiquei muito, muito comovido, emocionado com a história. Chorei vendo história de os depoimentos dos filhos do Casagrande, cara. E o terceiro filho mais novo dizendo assim, olha só, o meu pai vai ter que remar pra me buscar de novo. É verdade. Isso, velho. Sim, o cara ali vendo aquilo ali na cara, mas velho. Mas a frase, eu quero ter de volta o meu melhor amigo foi pra matar. Que é isso, cara. Quem falou isso aí? O filho? O filho do Casagrande. Esse aí que vai remar? É porque o mais velho foi o cara que mais ajudou entendeu, ele. Sim. Não, foi o que pegou ele quando ele caiu, né? Ele teve uma overdose, o Casagrande teve uma overdose, caiu no banheiro e foi socorrido pelo filho mais velho. E é isso, enfim. Que situação. E história. O filho mais velho que tomou as rédeas da situação ali e tal. E a geração mais nova, por exemplo, hoje eu tava vendo aqui um pedaço desse programa com o nosso estagiário Arthur Gubert, que é 90, né? Que é 90. Nasceu em 90. E ele, pô, mas o Casagrande foi jogador, o que que foi? Pô, cara, o Casagrande foi um baita centroavante. Isso aí jogou no São Paulo, no Corinthians, na seleção brasileira. É que o Arthur, além de ser 90, é homossexual. É gay, né? Eu nasci em 90 e sei o Casagrande. Exatamente. Troca já é o nego velho, entendeu? A gente fica brincando, né? Quando a gente assiste os comentários do Casagrande junto com o Galvão e fica pegando no pé. Ah, Casagrande! Putz, cara, tem um ser humano por trás disso, né? Com certeza, antes de qualquer coisa, tem um ser humano que fraquejou, que tomou uma rasteira da vida. Levantou bem ou mal, tá aí levantando. Em pé há 15 anos na Rede Globo. Existe, não é assim mais. Vida depois, entendeu? Das drogas, né, cara? Isso não, é a mensagem mais importante. Às vezes existe. Se a pessoa quiser se recuperar, há jeito sim de se recuperar. Não, não é só querer. Tem que ter todo um processo em volta. Mas assim, a vontade, a vontade da pessoa, claro, é fundamental para que a pessoa saia do uso de drogas. Ele disse uma coisa ontem também, que ele disse assim, ó, todo mundo pode experimentar, só que alguns têm problema da parte química. É loteria, mesmo, cara. Entendeu? É loteria. E aí é o seguinte, essa direito, loteria, cara, que o cara não vai saber, ele só vai saber quando ele já tá num caminho quase sem volta, entendeu? Pra ter essa reorganização da cabeça. Por isso que ele teve a história de ficar plantando, que ele disse, né? Que tinha que aprender primeiro a ter disciplina pra depois conseguir combater. Então o primeiro mês foi o mais complicado pra ele. Assim. Troço que me deixa meio apavorado, assim, cara, é cruzar com pessoas jovens mesmo, 13, 14, 15 anos, que já fumam cigarro e tomam bebida alcoólica. Com 13, 14, 15 anos. Eu tava ouvindo anos. O Jairo Bauer falar sobre isso. Tu imagina dias. Quando essas pessoas tiverem 22, 23, cara. O dano é muito maior, você vê, quanto mais cedo tu começa a beber, enfim, a usar substâncias que agridem. Claro, porque tu não tá com o teu organismo completamente formado ainda. Quanto mais cedo tu começar a beber, mais chance tem de virar alcoólatra. E fumante, e viciado, Deus. Enfim. Sim. Porque essa história do grupinho tomando o primeiro trago aí, a base, aí já começa a se sentir quais são as pessoas que vão ter problemas, cara. Eles começam a cair nas festas, ficam meio virando a palhaçada da festa. Bah, esse aqui tomou um monte de trago, entendeu? Já vira personagem. Esse fica quatro, personagem. Não, então abre o olho se você é personagem hoje das festinhas. E a menina, cuidado, imagina, cara. A guriazinha de 15, 16 anos, bêbada na festa. Hoje nada mesmo, mais fake isso. Hoje mesmo tinha uma matéria falando sobre isso, das meninas que cada vez bebem mais cedo e começam a dar showzinho na rua, por exemplo. Apareciam umas gurias dançando funk, né? No final da noite. Começam a botar esse for em situação de risco e de promiscuidade. Essa e daí tu pega um magrão que também já tá meio enlouquecido, olha aquilo ali, não resiste, aqui tá feito o problema. Tá feita a merda. Problemaço. Eu não sei se vocês vão em festas ainda, as roupas que as meninas de 16 anos estão usando. Só o velho aplaudiu. É inacreditável, cara. É inacreditável. É, quase sem roupa. As meninas. Cara, vamos, as meninas... Vamos só um pouquinho, Potter. Tu tá falando um absurdo. Tá? Não, não tô. Tu tá falando um absurdo. Tu, se tu continuar na linha do teu raciocínio, tu pode ser preso. Tá? Não, então não, deixa eu te... Sim, pode. Eu tô dando uma dica pros pais: olhem as roupas que as meninas estão saindo pra ir nas festas. Ah, bom, aí sim. Só isso. Tá. É impressionante, cara. Tá. A Farrapos tá melhor vestida. Mas olha aqui, ó. É, a menina tem o direito de se vestir como bem entender. Não, eu não sei. Eu sei. É livre-arbítrio o nome disso. Não, mas é que tá ela muito... tem o direito de se vestir como bem entender e sair pra rua como bem entender e não ser molestada por isso. Não, mas não tô falando pra molestar, eu tô falando que cada vez é menor a roupa. Menos pano. Potter, o problema é do confeiteiro que faz um quindim maravilhoso, apetitoso, ou teu que tá louco de fome querendo comer? Eu não gosto de quindim. Eita frase! Matou a pau ali o BCP. Não, tu é que tu tá indo num desenvolvimento do raciocínio que tu daqui a pouco vai ser anuente com um troço extremado, assim. Não, nem sabe? Passou pela minha cabeça isso. Não. Eu só tô falando que os pais têm que cuidar mais a roupa que as meninas usam. Tá e bem. O Faustão ali, o Faustão ficou. Vai, Faustão! E voltando ao Casa Grande. Putz, a melhor qualidade dele acontece. É botar o blusão de lã. Ao contrário. Ilusão de lã. O Faustão tá visitando o Rio Grande do Sul. O Faustão tá em terra em Santa Maria. É. Tá enterrando lá em Santa Maria. Essa é da série o que o Faustão disse, o que eu disse. E o que que eu disse pro taxista, bicho? O troco, bicho! O ponto, bicho! E no velório? No velório? O morto, bicho! O morto, bicho! No manicômio? O louco, bicho! Os loucos, bicho! E pro Anderson Silva? O soco. Grande fera. Pô, grande abraço a todos os taxistas de todas as cidades de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todo mundo neste momento, ou no ponto esperando o passageiro dentro do carro ouvindo o Pretinho, tá ou reunido ponto. Com a galera ouvindo o Pretinho. Muito obrigado pela audiência, você aí da latinha. Grande presente. Vai daí, meu! Quem mandou foi o glorioso Franco Fortuna da Silva, galera. Não, vai, compadre. O nego velho odiava o gato da mulher dele. Resolveu dar um fim no bicho. Ah, hoje eu vi um gato morto. Colocou o bicho dentro de um saco, botou bem dentro do porta-mala do carro, abandonou o bicho a umas 20 quadras da casa. Quando ele retorna, lá tá o gato no portão. Nervoso, o nego velho repete a operação, dessa vez 40 quadras da sua casa. Quando volta, a cena se repete. O gato de novo dentro da casa. Mais nervoso ainda, ele pega o gato, anda 10 quadras para a direita, 20 quadras para a esquerda, 30 quadras para baixo. Algumas horas depois, ele liga para casa e a mulher dele atende. Ele diz: alô, Ivete? Ivete, por favor, o gato tá aí, menino? Olha, ele tá chegando aqui. Só um pouquinho, tô olhando ele aqui, por quê? Então tu faz o seguinte, querido, bota esse desgraçado no telefone que eu tô perdido. Eloy Júnior, querido, um abraço aí, Osório. Porazinho, e aí, Porazinho? Olha, e aí, gurizada, beleza? Aqui é o Guilherme de Alvorada. Grande abraço pra Alvorada. Grande abraço, Guilherme. Manda um abraço aí pra galera do Tibirro. Do Tibirro Futebol Clube. É, o time do Tibirro, esse tempo. Do Tibirro. Um beijo pra minha esposa Vanessa e abaixo como começar uma briga com a sua esposa. A minha esposa sentou-se no sofá junto a mim enquanto eu passava pelos canais. Ela perguntou: o que tem na TV? E eu disse: poeira, velha! Aí a briga começou. Quando cheguei em casa ontem à noite, a minha esposa exigiu que a levasse a algum lugar caro. Então peguei ela e levei no posto de gasolina, velho. Aí a briga começou. Eu voltei do médico após uma consulta e minha esposa, toda preocupada, pergunta-me: então, o que o médico lhe disse? E eu de pronto respondi: a partir de hoje, querida, não faremos mais amor. Estou proibido de comer qualquer coisa gorda. E aí, a briga começou. Muito bom. Velha. Vamos fazer os classificados do Pretinho, ajudar nossa audiência a comprar, trocar ou vender o seu produto com o intercâmbio inteligente. É na Egali Intercâmbio. Acesse egali.com.br. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Olá, pretinhos! Olá. Só vocês pra me ajudar nessa hora. Meu nome é Tyrone. do Backyardigans. Ah, o Tyrone. Tyrone. O Pablo Tyrone. A Tasha. E o Pablo Tyrone, a Tasha, o Austin. E são cinco, né? São cinco. E ajuda aí, Tyrone, tia. Pablo Tyrone, a Tasha, o Austin. Gil do Teixeirinha. Tá bom, velho. Deixa pra lá. O Tyrone. Por que eu sou assim? Já deve ter chegado aqui o nome. Bom, meu nome é Tyrone, minha mãe sofreu um acidente, precisa urgente fazer uma cirurgia e por isso estamos então vendendo um terreno aqui em Torres, na Praia Real. O terreno é plano a 5 quadras do mar, medindo 12 de frente e 25 de fundos, com um total de 300 metros quadrados. O local é tranquilo, muito aconchegante, o preço é uma barbada. Barbadíssima, aliás, R$22.000. Tá barato. Tá barato, tá demais. Bom, 300 metros quadrados. 300 metros quadrados. Tá bom. É banhado, é banhado. R$22.000 a negociar. Interessados em entrar em contato com o Vaz, com Vaz. Z. Vaz. Claro. vazgiovana@yahoo.com.br. Ah, vazgiovana@yahoo.com.br. Se quiserem, mando. Faltou o Niqua dos Backyard. O Niqua, isso aí. É, tá. Nico. Meu nome é Veridiana, tô mandando este e-mail para vocês. Aí eu me lembro do nego velho, a bebezinha Veridiana. Veridiana é um rico nome. Bebezinha, né, bebezinha. Como é que eu chego no bercinho, querido? No bercinho. Família emocionada, aquelas roupinhas cor-de-rosa, tudo bonitinho, assim, tapando o bercinho. E aí pergunto, como vamos botar o nome da nossa criança, querido? Veridiana! Ótimo nome! Bom, a Veridiana tá querendo vender o carro do marido. Ah, não! Olha, estamos em obra na nossa casa, em pleno andamento, mas a grana apertou, como em toda obra. E teremos que, então, vender o nosso carro. É um Polo Sedã 2009, cor prata completo, motor 1.6, Total Flex, 52 mil km rodados. Compramos o carro em uma concessionária há 6 meses e estamos pedindo R$37.000. Ou 25 mil e assume as prestações de R$483. Tá, e-mails para Evandro Klein. Evandro Klein, é Klein, K-L-E-I-N. Não conheço. Evandro Klein, @hotmail.com. Certo, manos? Certo. Certo. Então agora é show do intervalo. É verdade. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Vamos faturar! Semana que vem tá de volta o Almir aí. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Grande Rede Atlântida, 18 minutos para as duas. Vamos lá, doutor Alceu, vamos trabalhar, doutor Alceu. Alô? Acontece isso aqui. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Diz aí, doutor Alceu. Doutor Badolim. Tudo bem, como é que tá tudo? O Grêmio ganhou, o Inter perdeu, o Avaí e o Pigueira empataram, doutor Pedro. Muito bom, doutor Alceu. O clima não ficou bom lá pra gente jantar ontem de noite? Tudo bem. O senhor tá falando do quê? Resultado do Vasco, mas né? Foi sábado, Vasolim. É, a gente tá sofrendo até agora. O Palcão chegou ontem, tô aqui. Ah, chegou. Ele é cócora do Palcão. Sim, sim, sim, sim. O problema todo é a janta, sempre, né? O Dedé fez gol. Ai, Dedé! Ai, Dedé! É, foi exatamente isso que eu pronunciei lá na hora que a gente tava vendo o jogo, né? Ai, Dedé! Milhares de pessoas devem ter pronunciado a mesma coisa. Claro. Não é que tá olhando, não é que fez. Inclusive, houve tentativas de colocar de nos TTs. É, TTs. É. Mas e o Brasil, doutor Peter, empatou com o Paraguai? Não, o Brasil foi patético no esporte. Não, perdeu para os Estados Unidos no feminino e para a União Soviética no vôlei, doutor Peter. União Soviética. Na Fórmula 1 é um fiasco só, né? Na Fórmula 1. Faz tempo. Mas o que houve com o Brasil, doutor Peter? Pô, doutor, o seu Brasil em todo mundo. Não, na boa. Não, tirando o vôlei. No futebol feminino. Não existe, né? Futebol feminino não existe. Mas o perder pros Estados Unidos não tá nada de anormal, né? Apesar de estar à vantagem, levou o gol no último minuto da prorrogação, o Brasil levou. E a Hope Solo, a goleira dos Estados demais, Unidos. Ela é bacana, linda. Bonita, ela né? É linda, linda. Pegou um monte de pênalti. No vôlei, né? A gente é melhor ainda, né? Sim. Perdeu um jogo pra Rússia e mais. Dois jogos pra Rússia, mas o outro foi com o time reserva. Mas, cara, o Brasil no futebol, a seleção do mano que começou super bem no amistoso lá, que todo mundo falou, a volta do futebol brasileiro. Né? Cara, eu nunca vi o Brasil jogar tão mal. Eu já vi. Olha, cara, eu não vi jogar tão mal, na boa. Eu não me lembro de ter visto... Eu já vi umas 10 partidas piores. Eu não me lembro de ter visto um jogo pior assim e uma seleção sem atitude, a gente tá tentando abalado com o resultado, cara. É um absurdo. Uma exclusiva com o Mano hoje às 6 da tarde. Mas não tá é difícil, fácil. Não tá falando. A CBF blindou o Mano, mas talvez ele abra uma exceção pra falar com a gente. Sim, aqui no a gente tem chegado no Mano Menezes. Você já viu que ele tá... Vamos ver se às 6 a gente consegue. Não há treinador no mundo que suporta a pressão. Tem uns que sabem suportar melhor. Agora, saber mesmo, nenhum sabe. Sim, começou já tava a perder, a torcida, já né? começou a desandar. Todo mais equilibrado, mais vencedor, sabe? O Guardiola tava apertado, né? Perdeu lá pro Real Madrid aquele jogo lá, a Copa do Rei, sei lá o quê. E aí já foi na próxima entrevista do Guardiola, que é o melhor treinador do mundo, o melhor time do mundo, com o Messi, blá blá blá. Já começou a... Não tem, cara. A imprensa esportiva é a que mais cobra no mundo e ninguém aguenta o baque. It's true, it's true. Fala, Joel. Tu é sabe verdade, da história. Verdade, João. Is it truly true? É tudo verdade, tudo. True. I don't support the depression. Depression? O bom são as paraguaias, né, doutor Pedro? As paraguaias são boas. A tua até agora é foda. Todas elas vão de Larissa Riquelme, meu jogo. Nova Larissa. Né? Aquele lance, né? Guardar o celular, né? É aquela boa. Larissa Riquelme... Eu adoro. É, ela. Como é que eu vou dizer assim? É boa, é boa. Nesse momento, a gurizada já entrou no colégio? Não entrou ainda. Já entrou? Não, tá férias de julho. 15 pras duas. Pode falar. Não, não, não, férias ainda férias, não. Não, já tá todo mundo no colégio. Eu fiz uma matéria patrona com a Larissa Riquelme porque eu botei um telefone fixo no meio do peito dela. Que maravilha. Chupa, que, no que lance é uma várzea aquela Larissa Riquelme. Agora eu falei, é uma várzea. Foi essa a melhor matéria. Ela não tem bolso fixo. Ela não tem bolso. Ela não tem, Zaca. Porque ela bota ali no... A calça dela é sem bolso. Ela bota ali onde os bebês mamam quando são pequenos. Falar nisso é futebol ruim. São os bebês. Hoje tem Argentina, né? Tem. 10 para 10 da noite. É bom segunda-feira com é bom segunda-feira, ainda mais com o joguinho da Argentina. Com transmissão ao vivo da General Madariaga. Olha, é bom, é. E no Bola nas Costas, Rio Grande do Sul, a presença do destaque da rodada do Brasileiro na ontem, né? Quer dizer, na rodada inteira, o senhor Marcelo Groy. Pô, pegou muito, hein, cara? Tá demais, uma grande pegou fase. Pegou muito. E a parceiro merece, cara. É um baita cara. Um baita merece goleiro. Que tá vivendo aí. Aliás, a dupla Grenal é abençoada com goleiros, né, cara? Neste momento. Cara, olha o silêncio do Borges. Neste momento. Pô, o Muriel tá muito bem, cara. Pera aí. Silêncio do Borges. É que tu não gosta do Klemmer, né? O jogador não, que te deu uma Libertadores e um Campeonato Mundial, tu não gosta dele. Era tênis? Jogar sozinho? É. Tá. Era isso, vai. Então, por enquanto. Vamos doutor Potter, que bateu. Olha lá, bateu! Pra fora! É que eu tô aquecendo meu gogó pro Game Potter. Sim. Na jogada Coca-Cola, meu CP. Sabe como é? Agora eu sou narrador de futebol, porra. Sim, eu sei. É, olha só, tu vai ter que entrar no site, tá? Tá. torcidacoca-cola.com.br, postar um vídeo seu lá. E aí tu vai montar as frasezinhas com as narrações. São centenas de frases pra qualquer tipo de jogada. Desde o craque até pro peladeiro, aquela que não dá nada certo. Pode botar a jogada ali e montar, fica muito divertido. Já tem dezenas e dezenas de vídeos lá. Tá todo mundo convidado pra entrar no torcidacoca-cola.com.br. É o Game Potter na jogada Coca-Cola. É de graça, obviamente. Entra lá, não demora nada, não tem que pagar nada. Demora ainda. E aí manda pros amigos. Eu vi de um cara errando de bola num pênalti. E não, ele não errou a bola parada no pênalti. Cara de bunda, gordinho, assim, sabe? E aí, como é que tu narrou? E aí ele botou, bateu! Eu não tenho mais data. Aí a torcida faz o teu papel, né? Tudo mais. Entra lá, torcidacocacola.com.br. Obrigado aí, valeu. É muito interessante ver esse menino. Ele começou comigo, né? Andava no meu colo, Luciano Potter. Ah, agora é narrador já. Nunca foi colo. Profissional, né? Profissional. Demais. Andou no meu colo. Aí dois funcionários e o gerente de uma empresa saem pra almoçar e na rua encontram uma antiga lâmpada a óleo. A óleo? Uma lamparina. Óleo. Aí eles esfregaram a lamparina e de dentro dela saiu um gênio. Oh, oh, oh, oh, oh. E o gênio diz: olá! Olá! Eu só posso conceder 3 desejos. Então concederei um a cada um de vocês, diz o gênio da lâmpada. O meu desejo. Eu primeiro, grita um dos funcionários. Eram dois funcionários e o gerente. Sim. Né? Dois funcionários e o chefe. Eu primeiro, grita um dos funcionários. Eu quero estar nas Bahamas, dirigindo um barco, sem ter nenhuma preocupação na vida. Puf! Lá foi ele. Corta, tá ele nas Bahamas, dirigindo sua lancha, sem nenhuma preocupação. Cheio de mulher. Aí o outro funcionário se apressa a fazer o seu pedido. Não, eu quero estar no Havaí. Quero Havaí, Havaí. Com o amor da minha vida. E também muita pina colada. Muita cachaça. Puf, lá se foi. Agora você, diz o gênio pro gerente. Eu quero aqueles dois de volta ao escritório logo depois do almoço. Pô, pra uma reunião. Moral da história, deixe sempre o chefe falar primeiro. Vamos ver, Pi. Viu, Potter? Pessoal do PP, presta atenção. Potter, isso aqui é pra ti. Vamos tu ver. Que é especialista no assunto, tu vai ajudar a menina, a Juliana, que diz aqui. Adoro o programa e tal, escuto sempre quando tô indo pra minha aula à noite, ou seja, geralmente tô naquele inferno de trânsito que tem na Ipiranga, em Porto Alegre. Durante o percurso, naquele para, anda, arranca, para, observei que praticamente 90% dos homens fazem o que, Potter? Escuta o Pretinho Básico. E além disso? Tira o tatu do nariz. Ah, exatamente é o que ela diz aqui. Tiram meleca do nariz enquanto dirigem e que muitos deles comem. Ai! Tô ali distraída, ouvindo o PB, acabo olhando naturalmente pro lado, aqui ou pra lá, ou pelo retrovisor, e me deparo com esta cena nojenta. Deve ter uma explicação pra isso, porque todo homem tira meleca enquanto dirige. Eles não percebem que existem mulheres vendo esse ato nojento deles? Um abraço a todos, Juliana. Por favor, Potter. A gente foi provado cientificamente que tirar meleca faz bem pra saúde. Exatamente. É isso. Eu acho também que tem uma coisa de criação, né? É, de criação, a menina, quando ela tá se criando, assim, um monte de coisa é feia pra menina e pro menino não é, né? E aí, é. E aí o menino mais liberado, o menino vai na sala lá com dois aninhos, aí bota o pipi pra fora, todo mundo, ah, velho, é risada, sabe? Ah, não sei o quê. A menina, todo mundo fica, não pode mostrar. Não pode mostrar. E acho que o dedo no nariz também é a mesma coisa, o menino dele é mais liberal. Menina, se bota o dedo no nariz, não, meu Deus. É verdade. É feio. Daqui a pouco é isso. É. Pode ser. Uma baita explicação. Mas tem uma certa lógica na explicação. Finalmente uma explicação com lógica. Terrível a explicação. Lamento. Na verdade, uma explicação embasada. Eu não entendi, mas tá, vai. Era, pode a gente não, porque ela mesmo falou que tem mais meninos botando dentro do nariz. E realmente os guri botam mais dentro do nariz. Eu acho que é isso. Dia desse eu fui flagrado por uma menina, eu tava parado numa sinaleira, com o vidro aberto e mexendo no nariz. Uma menina? Mas daí no carro do lado, ou um pouco mais pra trás, tinha uma menina, uma mulher, uma moça, me olhando, espantada com o fato de eu estar mexendo no nariz. Aí eu não tava vendo que ela tava mexendo, que ela tava vendo que eu tava mexendo no nariz. Aí eu olhei pro lado e ela fez aquela cara tipo assim. Eca. E tu aí, comiu? Não, aí eu tirei o dedo do nariz. Olhando pra ela, eu tirei o dedo do nariz. E botou de novo? Com o troço. Tá velho! Eu tava na mesma situação, também tava no carro, parado na sinaleira, aí parou e eu com o dedão lá, mas fuçando aqui, sabe? Deformando a cara. E aí a pessoa olhou, tu é do Pretinho? E eu assim, prazer, Porã. Acontece, né? Muito isso, as pessoas confundem muito o Potter com o Porã. É. Nos locais, nos estabelecimentos. Também, então tem que ter certeza quem é. Vamos. E muitas vezes o cara pode estar lá numa situação sinistra, escusa. Geralmente é o Potter que tá lá. Esses dias falaram que assim, eu te encontrei aí e tu não quis tirar foto comigo. Eu falei assim, é mentira. Porque todas as pessoas que um dia tiveram coragem de pedir pra tirar foto comigo, eu tirei. Todas! Olha! 100%. Claro, eu sinto te dizer, aí tu não vai querer tirar não, alguém, não era importa. Eu. Aí ela falou assim, não, mas era em tal lugar. Eu assim, nunca fui nesse lugar. Eu nunca fui nesse lugar. Um corcunda em Porto Alegre isso também por ti. Acontece isso, pessoas que se fazem passar por outras pessoas. Corcundinha lá da Zona isso Norte. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Vai daí, quem é que tá aí? Sou eu! Fala, Zaca! Eu tenho aqui agora uma charada. Vai. Charada. Quanto mais curto for, mais rápido é. O que que é? Tempo. Quanto mais que é? Mais curto for, mais rápido é. Salário. Tá. É o tempo. O tempo. É muito boa essa, né? O Zacarias tá ficando sem paciência. Qual é a doença que o pneu mais pega? Tempo. Pneumonite. Pneumonia. Eu achei que era boa. Como se faz pra ouvir um monte de piadas? Tem liga no Pretinho Básico. Tá. Não, é só carregar um saco cheio de pintinho nas costas. E sabe como que faz pro passarinho dar risada? Como? Não. Conta uma piada pra ele. Joga ele na parede que ele racha o bico. Foi Dedé que foi. Essa foi o Arthur que contou isso de manhã pra mim. Qual é a coisa mais rápida no ano? Tá bonito o cabelo. Do ano? Do ano. É o... Não sei. É o mês de fevereiro. Ah. O que é tá ali, ó. Daria o Dedé no grau. As pessoas estão mandando pro pretinho básico, @trans.com.br, fotos com o Dedé, cara. Sim, fotos. Isso é muito bom. É verdade, cara. A gente tá publicando. Tem que lá pedir mais ainda. Mande você que tem foto com o Dedé Santana, mande sua foto pra gente, pro Twitter do Pretinho Fora, Básico. Isso aí. Não, e foto com o Mussum tá valendo também, né, galera? Mas a menina mandou uma foto com o Mussum. Ai, Dedé. E essa é melhor. Qual é a parte do corpo que perdendo uma letra fica leve? Essa é inteligente. Fica leve. É a perna. Se tirar o R, fica a pena. Boa, Zacarias. Muito bom, hein? Muito bom. Vai, meu compadre. O nego velho acordou bem cedo, porque o nego velho acorda cedo sempre. Tomou uma sopa cedo, de mocotó, né, cara? Pegou, entrou na sua rural, que é também caminhonete de nego velho, pra fazer umas lidas na cidade, né? Logo na entrada foi da cidade. Foi na agropecuária? Logo na entrada da cidade, comprar um veneno. Logo na entrada da cidade tem uma blitz. E o policial logo argumentou: bom dia, tudo bem? Vou ter que multar o senhor. O senhor está sem cinto de segurança. O nego velho mascando um pedaço de fumo. Uma cuspida na tipo tande, fora da tipo janela. Tipo tande. Olha aqui, querido, pra tua informação, eu não sou mico pra andar atado, querido. E outra coisa, já tira duas multas, querido, porque do jeito que eu tô indo, eu vou estar voltando também. Teve um tio meu, cara. O tio meu, não posso falar o nome dele porque é uma coisa ilícita que ele fez, né? Mas ele tava vindo com um documento vencido, aí tinha uma blitz. E aí, ao invés dele esperar que a blitz chamasse ele, esperou, entrou. Você jogou na blitz. Eu já me joguei entrou também. Entrou na blitz, saiu do carro, era uma blitz numa estrada, saiu do carro e disse: pra onde é que fica a entrada de Quaraí? Os policiais olhavam pra ele: não, o senhor vai ter que voltar, não sei o que. Então tá, obrigado, eu tô no carro, saiu. Tudo atrasado. Tudo então a senha é dizer onde é que é a entrada de Quaraí. Isso. O pai tá lá em Blumenau, onde é que é a entrada de Quaraí? Mas já vai, viu a blitz, já vai diminuindo, já liga o já que pista para, já pra quer entrar, quer joga assim, pra a blitz salvou a tua vida, entendeu? Isso aí. Tu viu a blitz, graças a Deus, uma blitz. O meu pai, cara, meu pai era candidato lá em Alegrete. Aí tinha uma líder comunitária que metia muito voto, né? E aí pediu uma carona pro pai. E o pai foi buscar ela às 2 horas da tarde. Chegou lá, ela tá mamada total, né? Aí, Wagner! Aí o pai, pá! Meteu ela dentro. Quero ir pro centro! Centro! Essa é a líder comunitária. Aí o pai pegou e botou ela. Botou ela dentro do fuquinha dele pra ir pro centro. Aí pegou a rua, desceu a rua, que vai sair lá no centro da cidade, assim, uma blitz. Aí ele chegou assim, encostou e o pai disse: segura um pouquinho aí. Deixou ela dentro do carro assim. O pai começou, quando chegou perto do brigadiano: e aí, pai? Ô, prazer estar contigo aí, cara. Pô, tamo junto, hein? Tamo junto, vamos votar tudo em ti. Todo mundo tem um parceiro, hein? Aí deu aquele silêncio assim, tá bom, aquela voz lá de trás: Wagner! O que que quer esses peixes porco? Tava indo tudo tão bem, né, cara? Tava indo tão bem. Eu tinha vontade de virar o Fuca, diz o pai, aquela louca dentro. Largar ele, pode tirar abaixo. Um abraço a todos os policiais militares que trabalham aí na abordagem diariamente, aos brigadianos do Rio Grande do Sul e aos militares de Santa Catarina que trabalham diariamente na abordagem, e muitas vezes numa situação casca-grossa, né? Verdade. Procurando bandido, procurando arma e droga, não é fácil. Uma vez eu errei no Twitter, que eu passei pra uma blitz e tuitei: blitz na 24. Não tem que fazer isso. E aí os caras: não, rapaz, claro, não com tanta educação como eu tô falando aqui, né? Filho do mal. É, não fala isso, que a blitz não é pra pegar bêbado também. É isso aí. É pra pegar bandido, arma. Tem um perfil no Twitter, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu até seguia e parei de seguir por protesto, que eles ficam indicando onde tem blitz, cara, na cidade. Eu não acho legal isso aí, cara. Por falar nisso, o senhor deputado federal Romário, Vossa Excelência Romário, né? Não fez o bafômetro. Pela segunda vez. No Rio de Janeiro, o bicho tá pegando. Pela segunda vez, o Romário não fez o bafômetro e ele disse que não bebe. Aí eu não entendi. Por que que não vai lá e faz o bafômetro e dá o exemplo, já que é um deputado federal, né? Aí não vira notícia. É. Mas aí o sujeito levou o cachorro. Peraí. Piada? Uma piada velha. Piada velha do Porão! Shop, banho e tosa. Aqui seu cão sai um gato. Essa não piada aqui. Piadinha que vai pro meu querido amigo Luciano Malásia, que hoje tá aí pra tocar com a Ultraman. A Ultraman faz um show em Porto Alegre com uma formação diferente, com o Jorjão nos vocais, o Fred da comunidade na guitarra. É hoje no Opinião. Sujeito levou o cachorro no veterinário e pediu, ó, aqui ó, favor, o senhor corta o rabo desse cachorro bem rente, mas bem rente mesmo, hein? Pô, viu? Bem rente mesmo, hein? E o veterinário, que é isso, senhor, isso é crime, precisa deixar um toquinho pelo menos do rabo do cachorro. Não, não, eu quero que corte bem rente! Tô te dizendo pra cortar bem rente essa porcaria desse rabo desse cachorro! É, eu não vou fazer isso, senhor. Pelo menos um toquinho, coitado, tem que deixar um toquinho aí pra ele. Não, não, tem que ser rente, pô! Tu não tá entendendo? Cachorro é meu, pô! Tem que ser rente! Mas eu não posso fazer isso, senhor. Tudo bem, então eu vou levar pra outro veterinário. Tá bom, eu corto bem rente do jeito que o senhor quer. Mas explica por que o senhor quer fazer isso. É que amanhã vai chegar a minha sogra lá em casa e eu não quero a menor demonstração de alegria lá. Nada de rabinho. Ah, Dedé. Largou essa na saída, por quê? Tá acabando já. Ah, é na hora. Não gostou, né, Zaga? Vai embora. Não, você sabe que tem uma galera da Polícia Militar e do BOI e tal que nos segue, né? Sim. E aí o nosso parceiro aqui, o Edom Franco, botou aqui, pô, milagre, um abraço pros brigadianos. Não, Edom. Não, Edom. Não, estamos sempre mandando abraço, especialmente pra rapaziada do boy. Para, Edom. Que quer jogar com a gente uma bolinha, não sei se vocês estão sabendo. Aí é ruim, hein? Não, é ruim, cara. É futebol. O time tá muito saudável. A defesa deles é muito futebol, boa. Futebol não é vale tudo? Futebol. Vale, se eles vale quiserem tu... também umas briguinhas também, não vale tudo, nós vamos também. Não, aí vai tu na frente. É. A Brigada Militar é um orgulho, velho. É um orgulho, cara. O Rio Grande do Sul tem a Brigada. Orgulho, tem. É isso aí. Muito bem, 2 da tarde era isso. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico e até aqui viemos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. E as melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Vem aí o cabelo no espaguete. Voltamos logo mais às 18 horas. Tchau.